Olá, meu nome é Edneia Romiti, trabalho como terapeuta holística e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre relações difíceis que por vezes temos com pessoas próximas da gente. E também, logo em seguida, para a gente fazer um exercício, uma meditação, ou prece, oração, de perdão, de amor, para que nós possamos nos sentir melhor em relação às pessoas e conosco mesmo. No nosso dia a dia, né, nós temos na nossa família, geralmente na família, pessoas difíceis de lidar ou que nós não conseguimos compreendê-las, aceitar os seus jeitos de ser. E por vezes isso nos magoa, nos entristece, nós começamos a sentir raiva, medos e muitos sentimentos na convivência de certas pessoas que a gente até desconhecia que tinha tais sentimentos tão baixos, tão negativos. Acabamos por ver uma parte de nós muito amarga. E nos sentimos mal, nos sentimos muito mal, porque como é que podemos ser tão amargos assim? Então, veja bem, às vezes a pessoa tem um marido, ou a esposa, ou um filho, ou com alguma outra pessoa de suas relações próximas, em que está difícil, em que você está se desconhecendo o seu comportamento diante dessa pessoa. Você percebe coisas nessa pessoa e acredita que ela precisaria mudar, mas você também pensa que precisa mudar e você acaba ficando perdido, perdida com toda essa situação. E sentindo muita culpa, muito medo, rejeição, sentindo-se não amado, não amada e triste, muito triste, não sabendo como lidar com essa situação. Às vezes essa situação, você fica sem ação e cada dia a coisa fica mais difícil. Às vezes algumas discussões, depois vem o arrependimento, você olha para a pessoa e percebe que ela é muito bacana, é muito legal. Mas você pensa, por que isso acontece? Por que isso nessa pessoa me incomoda? Por que isso não está fechando? E aí você se acha que você agiu errado, que você é o problema. Mas depois, quando algumas coisas acontecem, você fica achando que esta pessoa é o problema, que ela não quer mudar, que ela não faz nada para mudar, que ela é muito endurecida, muito teimosa. Mas se perceber, você vai ver que você é igual a esta pessoa. Porque as pessoas são os nossos espelhos. Os relacionamentos com as pessoas que a gente tem, seja marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, pessoas próximas, que convivemos bastante e que nos incomodamos com alguma coisa nessas pessoas, algum comportamento, atitudes. E como eu falei, até nos desconhecemos da pessoa que nos tornamos diante dessas pessoas, de tão amargos, raivosos. Essa pessoa está sendo um espelho, está nos mostrando que algo dentro de nós não está bem. Que realmente quem precisa mudar somos nós. É você. E por vezes você vai concordar com isso, só que não sabe como fazer isso. O problema é que você está afastado da sua natureza, do seu ser verdadeiro, do seu interior. Você tem olhado bastante para fora, para as coisas que o outro faz, que o outro deixa de fazer. E também para você, sim. Mas não tem apreciado as boas coisas que você é, que o outro é. Então, o que é preciso fazer para mudar isso é algo muito significativo e muito importante. É o perdão, é a liberação de perdão, é a purificação, é a limpeza energética desses pensamentos, dessas emoções, dessa amargura que te tortura tanto. Vamos estar logo mais aqui fazendo esta limpeza, esse pedido de perdão. Você não vai precisar pedir perdão diretamente a essa pessoa, porque o que te incomoda nessa pessoa está em você. Nós não tem nada fora de nós. Tudo que a gente precisa resolver na nossa vida não está fora, mas sim dentro de nós. Então esse perdão, esse amor, essa liberação, purificação, essa cura em relação ao outro ser, essa mudança precisa acontecer dentro de mim. Dentro de você. O outro nem fica sabendo disso, mas você vai perceber as mudanças. Você vai perceber que quando você começar a se conectar a esse perdão, a essa liberação, a essa limpeza, o outro vai mudar. E aí você vai se perguntar: o que foi que aconteceu? Por que que essa pessoa não agia assim antes? Porque você não tinha mudado. Então ele só foi um espelho, como eu falei, para te mostrar aquilo que você precisava mudar. Como que nós vamos nos tornar pessoas mais amáveis, mais sensíveis, se não sentirmos, se não sentirmos a amargura, o medo, o ódio, aquela sensação que você sabe do que eu estou falando, aquela sensação daquele monstro dentro de você? Como poderemos nos tornar mais belos por dentro para que isso passe, saia para fora de nós, para com os outros, para com o mundo, se não experimentarmos esse sofrimento interior? Então, se você está tendo algum incômodo com alguma pessoa próxima de você e você não está sabendo lidar com isso, Se é o seu marido ou a sua esposa, você tem pensado até em separação, em que realmente a separação vai resolver tudo isso. Espere um pouquinho mais. Experimente fazer a purificação do perdão. E depois você vai saber se realmente era a separação. Se você está tendo um problema com o filho, a rebeldia, você não consegue fechar as ideias, nada dá certo, ele te responde, espere. Faça essa purificação com o perdão e com o amor dentro de você. E você vai ver o seu filho se tornando melhor com você. Melhor com as coisas que antes ele não fazia, ele vai começar a fazer automaticamente. Você vai vê-lo com os olhos de amor. Que às vezes você pensa, não consigo amar o meu filho. Você ama, mas como vai provar, sentir melhor esse amor? Se você não experimentar esse ódio tremendo pelo teu filho, tudo vai mudar. Tudo o que precisa está dentro de você, através do perdão e do amor. Seja um ente querido que já não está mais entre nós, que partiu repentinamente e você sente tanta saudade, sente tanta falta. E agora o que sobrou foi a culpa. Culpa por não ter feito algumas coisas, por não ter ajudado, por não ter acolhido, por não ter falado e sido mais amorosa, mais gentil, por ter ficado tanto tempo longe, culpa por ter feito, culpa por não ter feito. E aí você se acha a pessoa mais amarga. Volta esta palavra amarga, né? Mais culpada, mais ruim que existe. Mas você entende, eu não sou assim, mas eu estou me sentindo assim. Então eu digo, realmente, você está assim, mas você não é assim. Mas precisa experimentar isso para se libertar. A vida te convida a experimentar o amor, o perdão. Mas como é que eu vou pedir perdão para essa pessoa que já não está mais entre nós? Essa pessoa é uma energia agora. Ela está em energia, a tua energia, quando você vibra, quando pensa nela, fala. Ela está dentro de você nesse sentido de culpa que está sentindo, de amargura, de tristeza, de saudade. E é dentro de você que você vai resolver esse conflito, que está sentindo esta culpa, este medo, essa tristeza. Então, vamos limpar isso. Nós vamos estar fazendo um exercício agora, um exercício de perdão, de liberação, de limpeza, de purificação. Eu convido você nesse momento que você possa me acompanhar aqui, a que você repense nessa pessoa essa pessoa que você está tendo grandes dificuldades, que te incomoda tanto, nesse seu marido, nessa sua esposa, nesse seu filho, ou qualquer outra pessoa que você está se sentindo tão incomodado e não sabe como resolver. Pense nessa pessoa, nessa situação, em como você se sente, como isso tudo que acontece entre vocês o perturba ou incomoda tanto. Então, nesse momento, feche os teus olhos. Feche os teus olhos para que você possa se concentrar mais. Para que você possa voltar para dentro de ti agora. Respira fundo. Solta a sua respiração. Isso, isso. Muito bem. Então repete comigo, mesmo que seja no teu pensamento, a essas palavras. Peça agora. Agora você vai falar com os mentores desta pessoa. Você não vai falar diretamente com essa pessoa, você vai falar com os mentores dessa pessoa. Peça ao mentor, peça ao mentor espiritual desta pessoa, pode dizer o nome desta pessoa, que você quer falar com este mentor agora. Então, diga ao mentor desta pessoa, por favor, eu te peço perdão se eu diga seu nome. Prejudiquei a vida desta pessoa que me incomoda tanto. Digo o nome desta pessoa. Nesta vida ou em outras vidas, que hoje está causando esses problemas entre nós. Está causando esses problemas na vida desta pessoa. Diga o nome desta pessoa. E também na minha vida. Eu sinto muito mesmo, querido mentor desta pessoa. Eu não sabia o que eu estava a fazer. Eu não compreendia como hoje eu compreendo. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso eu te peço, por favor, me perdoa por ter prejudicado esta pessoa, por ter causado danos à vida desta pessoa e que hoje está em minha vida, me apresentando esses incômodos dos quais eu sinto e não sei o que fazer. Hoje eu entendo que esta pessoa está aqui para que eu resolva esta situação através do perdão. E eu peço perdão por ter prejudicado. Eu fiz o o que eu sabia fazer naquele momento. Era só isso que eu sabia fazer. Eu não conseguiria agir de outra maneira senão daquela forma que eu agi. Por isso, eu quero libertar esta pessoa, libertando a nós dois, para que não tenha mais problemas na vida desta pessoa, como tem acontecido, e nem na minha, para que não haja mais esses aborrecimentos. Por favor, queridos mentores desta pessoa, eu sinto muito mesmo, e eu peço perdão agora. E peço, por favor, mentor, mentores, que ajudem a esta pessoa a encontrar luz, a se sentir melhor, a ser um ser mais consciente e melhor. Por favor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Sou grata. Sou grato. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Sou grato. Queridos mentores, eu peço que, se existe algum ser que está junto desta pessoa da qual me incomoda tanto, por coisas que eu fiz, que eu prejudiquei, está junto desta pessoa, mas não deveria estar aqui. Mas está preso essa pessoa por coisas que eu fiz nesta vida ou em outras vidas. Está atrapalhando o desenvolvimento desta pessoa por sua... insinuando que está atrapalhando, incomodando e sofrendo junto desta pessoa. Eu peço perdão, eu sinto muito, por favor, me perdoa, queridos mentores, mas por favor, encaminhe este ser para a luz, para que ele encontre o seu caminho na luz. Por favor. Por favor. Encaminhe-o para a luz, que ele siga para a luz, para a mais pura luz. Por favor, eu sinto muito mesmo. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Sou grata, sou grato. Queridos mentores, acolham esta pessoa da qual eu tenho tido tantos problemas, o que me incomoda tanto suas atitudes, seu jeito de ser, e que hoje eu compreendo agora, estou compreendendo melhor ainda, de que era eu que precisava mudar, que precisava assumir a responsabilidade desta situação, liberando o meu perdão. Por favor, queridos mentores, ajudem a esta pessoa a estar bem, a ficar bem. Muito obrigado. Eu te amo. Muito obrigado. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em mim, se eu, diga seu nome, ofendi a esta pessoa, digo o nome desta pessoa, a sua família, os seus familiares, parentes e ancestrais, com atos, ações, palavras e ou pensamentos, desde o início de nossa criação até o momento presente, nós lhe pedimos o seu perdão. Deixe que isto limpe, purifique, libere, corte todos os bloqueios, memórias e vibrações negativas e transmute estas energias indesejadas em pura luz, na mais pura luz. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, obrigada, eu te amo. Estamos livres, estamos livres, estamos livres. Assim está feito. A paz do eu. A paz seja conosco. Que estejamos sempre no abraço do amor do Divino Criador, que habita ricamente em mim e em você. Agora, você pode também fazer mais uma prece de perdão para um ente querido que não esteja mais presente aqui. Pense nessa pessoa e no que você sente a respeito desta pessoa, saudades, culpa. Respire fundo. Isso, muito bem. Então peça agora aos mentores desta pessoa. Diga o nome dessa pessoa. Querido mentor desta pessoa. Diga o nome. Eu peço perdão por tudo que eu tenha feito nesta vida ou em outras vidas que tenha prejudicado esta pessoa. Pode dizer o nome novamente desta pessoa. E que hoje me faz sentir tanta dor, tanta saudade, tanto sentimento de culpa, de remorso, entre outros sentimentos que sinto. E é como se eu não posso fazer mais nada, porque esta pessoa não se faz mais presente aqui, em meu mundo. Eu não posso vê-la, eu não posso falar com ela como antes. Eu sinto muito e eu peço perdão, queridos mentores, por ter prejudicado essa pessoa. E hoje eu sinto isso em mim. Quando eu penso nesta pessoa, nesse desconforto todo representa isso. Eu quero me sentir bem quando eu pensar nesta pessoa. Por isso eu peço, por favor, queridos mentores, perdão, perdão. Eu não sabia o que estava fazendo. Da mesma forma, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas hoje, tudo o que eu quero é pedir perdão. É dizer que eu peço perdão, mesmo que eu não sei pelo que eu tenho que pedir perdão. Mas se eu prejudiquei, a ponto de hoje sentir esse incômodo que eu sinto, que não me faz bem, eu peço perdão. E peço, por favor, queridos mentores desta pessoa, que possam estar levando luz a esta pessoa, que ela possa estar encontrando a luz, a mais linda luz. Porque o meu desejo hoje para esta pessoa é que ela esteja em paz, que ela se sinta acolhida, muito bem acolhida por amor, pela luz. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigada. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo você. Eu amo você. Sou grato. Sou grato. Queridos mentores desta pessoa, obrigada. Porque tudo o que não estava resolvido entre nós está sendo resolvido agora. Perdão, perdão. Eu sinto muito, por favor, me perdoa. Obrigada, eu te amo. Sou grato, sou grato. Obrigada. Obrigada, queridos mentores. Obrigada a esta pessoa. Obrigada. Muito bem. Você pode respirar profundamente e solte-se. Isso. Sinta-se bem aqui e agora. Mexa o seu corpo. Abra os seus olhos e procure fazer essa prece do perdão e do amor, de liberação e de cura durante 21 dias seguidos para cada pessoa que você sente um incômodo muito grande. O que eu posso lhe dizer é que você vai começar a sentir-se cada dia melhor e melhor. E com estas pessoas também, o relacionamento entre vocês será outro. Você vai passar a ter mais amor no seu coração, um amor de pureza, um amor que vem da sua essência. Vai passar a ver a outra pessoa na essência dela. A outra pessoa vai reagir diferente com você. Enfim, você vai ter a sua própria experiência e pode me contar depois. Eu vou ficar feliz em saber da sua experiência. Eu espero que você tenha gostado, que tenha se sentido bem, que isso tenha te libertado já, agora, e continue a te libertar cada dia mais. Agradeço a sua presença. Posso sentir você aí onde você estiver e quero dizer para você que a sua cura é a minha cura. A minha cura é a sua cura. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Que a paz esteja em nossos corações. Muito obrigada. Thank you.